Saudações, eu vou fazer um estudo, uma reflexão para o acompanhamento de vocês na apostila do módulo 6 para cada uma das lições. E nesta primeira lição, vamos tratar sobre a relação e compromisso ético do instrutor, que é um tema de grande importância para, a partir deste módulo 6, estarmos trabalhando de forma mais detida em relação ao desenvolvimento didático e metodológico de um instrutor de yoga. E o ponto que nós vamos ver neste primeiro momento, nesta lição 1, é em relação à posição, em relação ao comprometimento que tanto o instrutor vai ter com o aluno e também a relação e o comprometimento que o aluno vai desenvolver na condução e na aula de yoga com o instrutor. Então, o que nós notamos é justamente uma relação de troca, uma relação de confiança, uma relação de amadurecimento. O instrutor ele vai amadurecer, ele vai se desenvolver a cada aula com aquele grupo de alunos ou com aquele aluno específico, pois ele vai estar na observação deste aluno, mensurando o desenvolvimento técnico do aluno, desenvolvimento terapêutico, o desenvolvimento enquanto pessoa e até mesmo o desenvolvimento espiritual que possa vir a aflorar neste aluno. E esta observação que o instrutor vai desenvolvendo a respeito da resposta que ele observa no aluno é que vai, então, efetivar esta relação de compromisso ético e, ao mesmo tempo, de uma metodologia prática com o aluno. É importante também notarmos que nesse ponto onde nós vemos que quatro tipos de motivadores, ou diretamente quatro motivadores, levam uma pessoa a buscar pela prática de yoga. Por exemplo, o bem-estar, a pessoa que está buscando por uma qualidade de vida, buscando se sentir bem, buscando uma condição na qual ele possa se sentir mais adequado à vida em que ele leva. Um outro tipo é aquele que busca por saúde, por uma necessidade que o força, muitas vezes, a buscar alguma saída ou alguma alternativa para a questão de saúde. Às vezes a pessoa está adoecendo ou já está adoecida e então busca no yoga uma maneira de se equalizar essa situação. Uma outra abordagem de pessoas que vêm para a busca do yoga é aqueles que estão buscando um tipo de conhecimento. Aqueles que estão querendo se conhecer, estão querendo, de alguma forma, ampliar o seu campo de conhecimento em relação ao mundo, em relação às pessoas, ampliar a sua experiência com a vida, a sua experiência com os outros e entender, às vezes, questões que não estão muito bem elaboradas, não estão muito bem adequadas ao modo de vida dessa pessoa, faz com que ela busque, então, um conhecimento para se readequar ao mundo. E isso é muito comum. Esse tipo de pessoa é geralmente aquelas que estarão com uma dedicação muito mais forte para as aulas. E destas, muitas delas são aquelas que irão buscar por um aprofundamento e às vezes até mesmo uma instrução, uma formação como instrutor de yoga. E o quarto tipo é aquele que busca espiritualidade. Aquele tipo de pessoa que ele tem uma facilidade com a prática, ele não sente limitações, não digo físicas, mas mesmo limitações no seu desenvolvimento, na sua experiência com o yoga. Ele aproveita a prática do yoga, ele aproveita o conhecimento do yoga para mergulhar ainda mais na sua consciência interior, na sua consciência de se autoconhecer, de se autoaperfeiçoar e visando nisso um desenvolvimento espiritual. Então, destas quatro particularidades ou personalidades que vêm para a prática do yoga, estas duas últimas são aquelas que terão uma presença muito mais firme na prática e uma relação muito mais séria também, tanto com a prática como com a instrução do professor. As duas, a que busca bem-estar e a que busca saúde, muitas vezes elas acabam se afastando ou parando após terem encontrado a solução. Aquela que busca um bem-estar, ela oscila bastante, faz um momento de prática, um mês, dois, um ano, e depois para. Aquela que busca saúde, às vezes ela faz apenas no momento de crise, mas quando a saúde está um pouco mais equilibrada, ela já se desvincula um pouco mais do yoga. E claro que isso vai ser como uma roda gigante. Chega um momento que ela novamente busca aquela situação de satisfação, aquela situação de bem-estar, como também as condições de saúde fazem com que a outra volte para a prática de yoga. Enquanto que aquele que busca conhecimento, ele também pode ter um aspecto um pouco curioso. Ele busca o conhecimento, mas ele geralmente não se vincula muito com uma prática mais contínua, com uma tradição ou com uma linhagem. Ele vai que, às vezes, se pulando. Ele vai buscando novas experiências, novas orientações, novos conhecimentos, e o risco é justamente esse, de ficar apenas num campo de curiosidades. Mas esse, ele não volta, ele geralmente ele dá continuidade, embora essa continuidade não seja muito fiel a um professor ou alguma linhagem, mas sim a esta busca do conhecimento. Enquanto que aquele que tem essa busca pela espiritualidade, ele vai ter uma certa autonomia, ele vai conseguir ter uma autonomia no sentido de que ele vai estar sempre buscando um maior desenvolvimento espiritual. Então ele está numa condição, às vezes, até mais fácil que os outros, porque ele já tem uma experiência que fomenta ainda mais esse aprimoramento espiritual, esse desenvolvimento espiritual. E aí então nós temos estas duas áreas, que são as áreas então onde haverá esta relação e compromisso entre instrutor e aluno. A primeira área diz respeito às responsabilidades do instrutor e ética espiritual. E a segunda é uma metodologia prática do yoga. Enquanto que, dentro do aspecto de responsabilidade com a ética espiritual do aluno, nós temos alguns pontos a serem tratados. E, logicamente, uma coisa importante de serem abordado nesta relação com o tipo de pessoa que busca a realização com a prática do yoga, nós temos uma referência importante na Bhagavad Gita, onde no verso 16 do capítulo 7 nós encontramos quatro tipos de pessoas que buscam pela realização espiritual, pelo conhecimento espiritual. E tem uma certa semelhança com esses quatro tipos de pessoas que buscam pelo yoga. Na Bhagavad Gita diz que quatro classes de homens piedosos passam a prestar serviço ou a prestar dedicação devocional ao Supremo: o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Da mesma forma, aquele que está aflito aliviou as suas aflições, ele se desconecta, ele não tem mais necessidade deste aprimoramento das suas atividades em busca de uma realização espiritual, uma realização superior. Da mesma forma, aquele que busca riquezas, ele então está apenas buscando uma condição de satisfação sensorial. Alcançou a riqueza, ele novamente volta para a sua vida comum, se desvinculando deste aspecto mais pessoal com Deus. Enquanto que aquele que busca inquirir sobre Deus, aquele que é o curioso, ele geralmente vai ficar pulando de galho em galho, como aquele que está buscando conhecimento ou está buscando apenas satisfazer a sua curiosidade com o yoga, muito parecido. E por fim, aquele que realmente vai se dedicar e vai permanecer nesta busca da autorrealização está o que busca conhecer o absoluto. Então ele não tem apenas uma questão temporária, transitória da sua busca, ele tem sim uma questão muito mais profunda, ele quer conhecer o absoluto, ele quer entender o absoluto. Então, da mesma forma que no yoga, aquele que está buscando pelo seu desenvolvimento espiritual, no aspecto filosófico é aquele que está buscando compreender o absoluto. Então, há uma relação muito interessante nisso. E é nesta relação que o instrutor deve ter uma certa cautela, pois dentro da responsabilidade com a ética espiritual do aluno, ele deve desenvolver uma relação de confiança com esse aluno. Ao mesmo tempo, ele também deve desenvolver e entender o processo individual como uma reintegração completa do ser. E terceiro, de observar cada aluno dotado de características individuais. Quarto, de ser realista e dotado de bom senso. Quinto, compreender e aceitar as diferenças. Esses cinco pontos, eles são muito importantes, porque se nós entendermos que existem quatro tipos de pessoas que buscam pelo yoga, e se entendermos que dentro desses quatro tipos nós vamos ter uma relação específica com cada um deles, dentro da personalidade de cada um, dentro da necessidade de cada um e dentro da condição física, fisiológica e até psicológica de cada um, mesmo nesta variação de níveis e níveis, tanto físicos, psicológicos, como também de níveis de busca ou de comprometimento com a prática, ainda assim nós vamos ter que desenvolver esses cinco aspectos da relação e responsabilidade ética com o aluno. Esta primeira, de estabelecer um contato inicial de confiança, significa de termos uma posição muito segura do que nós podemos oferecer ao aluno. E ao mesmo tempo de poder também compreender a posição desse aluno, de poder ajudá-lo a partir do ponto em que ele se encontra, de ter uma maneira de dar a esse aluno confiança. E uma confiança segura, não uma confiança que nós podemos, de alguma forma, estarmos enganando esse aluno. Isto nunca pode acontecer. Nós temos que ser sempre sinceros para que a confiança desse aluno seja conquistada. Pois se nós entendermos que aquele aluno que está apenas querendo resolver as suas questões de bem-estar, ou de saúde, ou de aflição, ou até mesmo financeira, está estressado, se nós não formos confiantes e, ao mesmo tempo, sinceros, e soubermos observar as condições em que ele está se colocando, nós podemos não estabelecer uma relação de contato inicial moldado pela confiança. E se não tiver esta relação inicial de confiança, nós podemos, de repente, perder uma oportunidade de ajudar esta pessoa, de facilitar para ela o seu desenvolvimento pessoal. Pois destas pessoas que buscam, muitas delas vão começar justamente pelo desenvolvimento pessoal. Aquela que já está dentro de uma condição de busca de conhecimento, ou até mesmo de desenvolvimento espiritual, ela já tem, de certa forma, um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento da sua personalidade, do seu comportamento, um desenvolvimento psicológico. Enquanto que as outras duas, elas estão precisando disto e entra nesse momento o nosso modo de atuar sincero, de confiança e de reciprocidade. Dentro do segundo, nós vamos ter uma maneira de entender o processo individual como uma reintegração completa do ser. Esta reintegração, ela deve ter sem dúvida alguma, uma abordagem na qual possamos manter a coerência de que cada aluno está no momento, de que cada aluno tem uma condição muito específica para estar ali, naquele grupo de alunos, estar participando da sua aula, estar, de alguma forma, se desenvolvendo ou até mesmo apenas ouvindo, absorvendo o que você está transmitindo e conduzindo na aula. Então, esta abordagem que você vai fazer, na qual considera-se extremamente pessoal o processo de cada aluno, é de grande importância. Pois o maior erro que nós podemos cometer num grupo de alunos é de ter uma visão homogênea de todos e de imaginar que todos eles estão no mesmo nível e, pior, muitas vezes acreditar que eles estão no nosso nível, no mesmo nível que o instrutor. Seja um nível não tão avançado, pode ser até um nível intermediário, né? Não estamos assim pensando de que esse instrutor ele tem uma prática muito avançada de técnicas dos asanas ou de pranayamas ou até mesmo meditação ou até mesmo de realização espiritual. E então ele não cria uma relação de proximidade com o aluno. Primeiro, ou considerando que todos os alunos estão no mesmo nível que ele, o que pode ser uma grande utopia da parte dele, uma certa alienação em relação à realidade dos alunos, ou meramente um jogo do seu próprio ego, de se colocar acima dos demais e de criar uma expectativa nos alunos e, ao mesmo tempo, uma depreciação, os alunos se sentirem depreciados porque o aluno, o professor, ele é muito avançado e eu não sou. Ou de criar uma relação de plena sintonia na qual todos nós somos iguais, estamos no mesmo nível e, enfim, sempre dando uma relação de homogeneidade, quando na verdade não é isto que ocorre. Muitas vezes terão alunos que terão uma possibilidade, né, terão uma certa capacidade até de se desenvolverem mais do que o instrutor, e isso não está errado. O instrutor, então, nesse passo de entender o processo individual como uma reintegração completa do ser no aluno, deve estar atento em saber orientar todos os alunos individualmente, de saber entender o que há de necessário para cada aluno e, ao mesmo tempo, ter uma habilidade de transmitir um conhecimento que seja objetivo para todos e uma instrução particular, individualizada para cada aluno. Isto, no primeiro momento, pode ser algo assim de se assustar, né? De parecer que você não terá condições inicialmente de ter essa habilidade. E naturalmente ninguém vai ter essa habilidade na primeira aula, na primeira semana, no primeiro mês de aula. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. E nós temos que ter esta calma, pois manter esta calma está incluindo esses dois aspectos, de manter uma confiança em você, de ter confiança nesta relação que está sendo estabelecida no contato inicial, como também ter confiança e sinceridade para que esse processo individual do aluno seja compreendido e seja trabalhado por você, para que a reintegração completa do aluno, enquanto um ser espiritual, seja alcançada. Então nós temos que ter confiança. Na primeira aula que nós formos dar, vocês, no caso da formação, estarem já formados para poder dar em suas aulas, terem confiança, e não terem assim uma confiança de soberba, mas terem a confiança de que eu estarei aprendendo mais a partir desta aula que eu darei, mas terem confiança plena naquilo que vocês já adquiriram, naquilo que vocês já conquistaram, naquilo que vocês já possuem enquanto habilidade, enquanto conhecimento, enquanto teoria, enquanto vivência no yoga. Isto é o que vai ter um grande impacto positivo para que a sua aula seja também de modo recíproco, de confiança para o aluno e que ele sinta a possibilidade de alcançar esta reintegração do seu próprio ser dentro do processo de yoga. Então não há uma expectativa muito grande que você deve fazer. Nós temos que ter, sim, esta confiança, com humildade e visar um objetivo no qual seja alcançado, que é, basicamente, nesse segundo aspecto, facilitar, dentro do processo individual, esta integração do ser. E, naturalmente, um instrutor ele não pode criar uma relação de dependência no aluno. Este é um erro também que deve-se ter muito cuidado. E que tipo de dependência é esta que pode ser estabelecida? Por exemplo, do aluno ele ficar preso às expectativas que ele mesmo lança sobre o instrutor. Uma dependência, muitas vezes, que ele pode não ter adquirido ou por uma questão, muitas vezes, de um conflito interior, de uma insegurança, ou de um momento que ele está passando de muita sensibilidade, uma crise emocional, qualquer coisa que, de repente, possa desestabilizar a estrutura psicológica do aluno. E então o instrutor ele cresce sobre o aluno e cria uma relação de dependência para esse aluno, como se sem você esse aluno não poderá alcançar os objetivos dele, sem você esse aluno não conseguirá sair daquela crise. Então essa relação de dependência ela é muito perigosa, tanto para o instrutor como tanto e principalmente para o aluno. Imagine um aluno que esteja emocionalmente abalado com alguma situação. Vamos dar um exemplo assim que pode ocorrer e teremos que ter esse cuidado. Um aluno, ou homem ou mulher, que tenha tido uma separação na sua relação. E ele pode projetar isso tudo na professora, na instrutora, ou o contrário, né, a instrutora projetar no instrutor, aliás, a aluna projetar no instrutor aquele sentimento que ela está passando, né, de ter sido abandonada pelo namorado, pelo marido, ou vice-versa. Então, aproveitar-se dessa situação, o instrutor, e se colocar como alguém que vai salvar a pessoa pode gerar um sentimento um pouco complexo na mente do aluno. Então, muito cuidado nisto. E da mesma forma, ter uma cautela de não criar a dependência no sentido de que se você não se dedicar ao meu trabalho, não se dedicar às minhas instruções, não se tornar meu discípulo ou minha discípula, dificilmente você vai avançar no yoga. Isso cria uma dependência do aluno para com o instrutor. E isso é completamente antiético. Nós não podemos criar essa dependência do aluno para com o instrutor. Por quê? Porque a situação é que o instrutor, justamente nesse segundo aspecto, deve ter um entendimento do processo individual para que a reintegração do ser seja alcançada. E essa reintegração do ser, dentro do processo individual, ocorre do aluno com o Supremo, do aluno dentro dele mesmo. E não é o aluno na relação com o instrutor. O instrutor ele é apenas um canal, ele é apenas aquele que está mediando a instrução, o conhecimento para o aluno. Mas quem vai fazer todo o processo mesmo é o aluno. Não pode ocorrer uma dependência ou uma interdependência. Por exemplo, o aluno ficar preso. Eu não consigo meditar, não consigo fazer yoga, não consigo fazer nada se não tiver com o meu instrutor. Ou o contrário. O instrutor pensar, você não pode deixar de fazer as aulas, você não pode abandonar os estudos, você não pode desmarcar a agenda de aulas, você não pode faltar às aulas, você não pode abandonar as minhas aulas. Né? Isso não pode ocorrer. A atuação é justamente do instrutor estar junto, mas ao mesmo tempo não estar junto. De ele estar presente dentro de um compromisso, mas ao mesmo tempo ele estar descompromissado. O compromisso de instruir, mas não o compromisso de pegar na mão do aluno e seguir. É caminho lado a lado, não é caminho de mãos dadas. Chega no momento que o aluno vai progredir o seu caminho. Ele não vai trilhar o mesmo caminho do instrutor. Da mesma forma, o instrutor ele não pode se perder e achar que agora ele tem que trilhar o caminho junto com o aluno. São processos completamente individuais, que devem ser compreendidos, pois isso faz parte do aspecto ético de um instrutor de yoga, num processo de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de consciência, de autoconhecimento e desenvolvimento dos valores humanos do aluno. No terceiro aspecto, nós temos observar cada aluno dotado de características individuais. Ou seja, há para cada ser vivo uma prática específica. Para cada aluno há questões, há experiências, há todo um campo estruturado da psique desse aluno, há toda uma estrutura cultural, comportamental. Imagine a variedade que existem de alunos, a variedade que existem de experiências dentro de uma sala de aula com 10, 15, 50 ou até mesmo 3 alunos. Então, entender essas características individuais, respeitá-las e trabalhá-las. Num primeiro momento, vocês podem pensar, mas como? Como que eu vou dar uma aula se tem 10 alunos, cada um tem uma necessidade, tem uma expectativa, tem... Isso tudo é possível. Primeiramente, nós vamos estudar essa parte de montagem de aulas e vocês vão entender que há a necessidade de ter um apanhado, uma estrutura para a aula de modo objetivo, para que todos sejam beneficiados. Lembrando sempre daqueles asanas de base, os asanas pivôs. Usar 3 a 5 asanas que vão estar e esses 3 ou 5 asanas devem ser asanas que sejam benéficos a todos, não tenham contraindicações e tenham um efeito terapêutico ou um efeito efetivo no corpo, na experiência e na estrutura psíquica do aluno e que haja de alguma forma um canal ali que possa estruturar o aluno na sua posição. Estruturar na sua posição no sentido de estruturá-lo na sua vida, na sua condição de realidade. E a partir desses 3 a 5 asanas de base, os asanas pivôs, é que nós vamos então estar estruturando a aula de acordo com o que nós planejamos, podendo sim fazer alguns ajustes desses asanas. E, claro, a partir de uma condução objetiva, nós estarmos orientando aqueles que têm necessidades mais específicas, aqueles que precisam de ajustes específicos, aqueles que tenham uma atenção mais detida durante a aula. Então não há dificuldade, nós vamos ainda ver mais sobre isto no devido momento. O quarto aspecto é ser realista e dotado de bom senso. O que pode ocorrer muitas vezes é falsas promessas. É de ter assim uma certa... criar uma certa expectativa no aluno, de criar aquela ideia de que fique tranquilo que vamos resolver todos os problemas. Você prometer algo ao aluno, ele não pode viver alimentado por promessas do instrutor. E, claro, o aluno ele deve estar sendo monitorado por uma visão realista, por uma visão de bom senso que o instrutor tenha. Ou seja, o instrutor ele deve observar até onde é o limite desse aluno, até onde ele pode ir, o que falta ainda ele desenvolver, o que está faltando para ele ir além disto. E dessa forma, então, ele poderá viver de uma maneira coerente com a realidade na qual ele vive. E claro que um aluno... ele é um potencial a ser trabalhado. É um potencial a ser desenvolvido. Quando nós pensamos que o aluno ele é apenas um número na sala, nós estamos completamente equivocados. Quando nós pensamos que o aluno ele é apenas alguém que está ali para ouvir, sem questionar, sem duvidar, sem colocar até um instrutor na parede. Claro que tudo dentro de respeito, de educação, mas tem pessoas que às vezes não têm uma certa boa educação, um certo bom senso, e pode sim, às vezes até ser um pouco hostil com o instrutor. Em ambos os casos, o instrutor deve ser muito realista, ter o bom senso. Nunca criar uma desavença, nunca criar um conflito. E compreender sempre a questão de que a realidade que ele observa no aluno deve ser trabalhada em aula. Se ele observa que o aluno é arrogante, se o aluno ele é irritado, se ele é estressado, se ele é às vezes inconveniente, ou se ele é muito cavalheiro, cortês, se ele é muito solícito, tudo isto são observações que nós vamos trabalhando em aula. E usando estes aspectos, essas características do aluno, até mesmo como elementos para ajudá-lo na aula. Imagine se você observa que tem um aluno que seja invejoso. Então, como você vai conduzir uma aula para trabalhar o tema da inveja? E como você vai abordar esse tema, não apenas no aspecto objetivo, mas também no aspecto pessoal, individual, com esses alunos? Então, são elementos que a gente vai conseguindo trabalhar e com muito bom senso, considerando todo o aspecto ético da relação professor-aluno, poder levar a esse desenvolvimento do aluno dentro daquilo que você está observando presente nele. E sempre ajudá-lo a perceber os seus limites. E às vezes o limite pode ser uma arrogância, ou o limite pode ser uma certa ingenuidade. Às vezes tem alunos que são arrogantes e tem alunos que são ingênuos. São qualidades, a ingenuidade muitas vezes pode ser uma qualidade, mas também pode se tornar um problema para ele. E da mesma forma, aquilo que é um problema, como a arrogância, se trabalhado pelo instrutor, se orientado, pode se tornar uma grande qualidade. É toda uma questão de dosagem. E aí então nós temos que ser realistas e dotados de bom senso. Que aluno que está passando do limite, tenta trazê-lo. Que aluno que não está chegando no limite, tenta levá-lo. Para isso nós temos que ser realistas, muito realistas. E ser realistas nesse contexto significa não viajar, não achar que tudo é oba-oba, que tudo é hippie, que tudo é vale tudo, que tudo é, assim, questões que devem ser aceitas, né? Cada um é cada um. Por exemplo, um aluno chegar às vezes embriagado, ou às vezes até mesmo drogado, fumou um baseado. Qual o nosso papel nessa hora? Sermos éticos, sermos sinceros. E se lá no início nós desenvolvemos uma relação com o aluno de confiança, se no primeiro contato ele observou e sentiu confiança da nossa parte, ou seja, nós não estamos querendo enganá-lo, mas estamos querendo ajudá-lo a se desenvolver, nós teremos uma certa habilidade para chegar nele e ajudá-lo, não coibi-lo, inibi-lo, não restringi-lo, não censurá-lo, porque ele fumou um baseado, mas levá-lo para uma reflexão. Isso pode ser claro, numa relação, numa conversa particular. Ajudá-lo a se desenvolver, a perceber que aquilo não vai estar facilitando, melhorando muito para ele o desenvolvimento no yoga. Pelo contrário, que o yoga pode lhe dar uma viagem muito mais ampla e muito mais saudável. E claro que sem entrar em questões éticas de valores, né? Sempre tentando realmente ver o quanto o comportamento do aluno pode ser beneficiado do ponto de vista de desenvolvimento espiritual com o yoga. Ok? No quinto, nós vamos ver então a necessidade de se compreender e aceitar as diferenças. Isto também é outro ponto muito sério. De, por exemplo, não haver doutrinação. não haver uma postura na qual o instrutor vai estar querendo modelar os alunos, de querer doutriná-los, de querer catequizá-los. Mas nós devemos, enquanto instrutores, ajudar os alunos a desenvolverem a sua percepção intuitiva, a ouvirem o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito, a quem deve ser feito o ato, a ação na nossa vida prática. E isto implica em estabelecer cada vez mais, desde o primeiro passo, aquela confiança até esse momento em que teremos tanto a facilidade quanto a confiança do aluno e nossa, enquanto instrutores, de conseguir tocar nesta habilidade do aluno se ouvir, despertar a sua autoconsciência. Então, não podemos doutrinar, ensinar uma verdade absoluta para que ele tenha que acreditar, tenha que aceitar, senão estaremos fazendo uma seita, criando dogmas, mas instruir. O papel da instrução é justamente de levar um conhecimento de tal forma com que esse conhecimento possa ser experienciado na prática. E a partir do momento que ele experiencia na prática esse conhecimento, ele então se torna instrução, se torna algo que vá transformá-lo. Então, um instrutor ele deve instruir, um instrutor ele deve transmitir um conhecimento de instrução para o aluno. E, logicamente, para cada qual haverá diferenças. Da mesma forma que nós não vamos apresentar um conhecimento absoluto, nós podemos ter as nossas crenças, as nossas convicções, mas entender que cada aluno vai ter a sua noção de realidade. Imagine o choque que pode ser você querer apresentar uma realidade na qual ele ainda não está apto a entender. Logicamente, a realidade absoluta, a realidade transcendente, ela é a realidade efetiva. Mas nem todos nós estamos preparados para entender. Eu falo isso com vocês porque vocês são instrutores. E um instrutor deve entender que existe uma realidade transcendente, perene e alinhada com esta realidade física, sensorial, experiencial na qual nós estamos interagindo agora. Eu, deste lado, gravando este áudio e vocês estarão ouvindo. Numa relação de tempo, há uma diferença muito grande. Numa relação de espaço, há uma relação muito grande. Numa relação de transmissão do que eu estou passando para vocês e de recepção do que vocês estão ouvindo nesse momento, há uma grande lacuna. Mas o conhecimento que está sendo passado, a instrução que eu estou transmitindo para vocês, é imperecível, é eterna, é atemporal. E por isso é captada, e por isso é compreendida. Então, no campo da transcendência, esse conhecimento ele não é relativo, esse conhecimento ele é absoluto. À medida que nós vamos desenvolvendo essa compreensão das diferenças e aceitando as diferenças, nós vamos transmitir numa linguagem muito clara, muito tranquila, muito serena, algo que o aluno possa absorver. E a absorção do mínimo de uma instrução pode se tornar uma grande transformação. Então, ao aceitar as diferenças, nós estaremos permitindo a valorização da liberdade que está em cada aluno e que faz parte da jornada desse aluno. Isto é muito importante e isto é o que vai, então, coroar a nossa atuação enquanto instrutores dentro dessa relação de responsabilidade e respeito ético, espiritual com o aluno. Depois nós temos a ideia da metodologia e prática da reintegração individual. E esse aspecto da reintegração individual, que vai unir a metodologia, né, ou um método prático, é algo que, acredito, com a leitura seja um pouco complexo. Seria um segundo momento, seria uma aplicação para aqueles que estão na quarta etapa, aqueles que estão já buscando por desenvolvimento espiritual. Devemos entender que as pessoas que estão no caminho do yoga não são pessoas normais, não são pessoas comuns, são pessoas especiais, pessoas anormais, pessoas que estão, pelo menos, iniciando um processo de se descondicionar, desconstruir todos os condicionamentos que a realidade, que a vida criou. Condicionamentos esses que criam sofrimentos, criam ansiedades, criam conflitos, criam a dor. Então, eles estão buscando por uma solução a esses problemas, ao problema da existência material. Então, claro que depois de termos estabelecido esses 5 passos iniciais, que foram descritos anteriormente, nós vamos poder, então, aplicar esta segunda etapa, que é uma etapa, então, que nós vamos, através de uma visão analítica. E o que é essa visão analítica? Lembrando-se de Sankhya, é analisar a estrutura material, a estrutura física que há no mundo. Pois a nossa visão ela deve estar num campo metafísico ou metafísico, Sankhya. O que significa que quando nós observamos um aspecto da realidade, seja esse aspecto um aluno, seja esse aspecto uma aula, seja esse aspecto o conhecimento que estamos adquirindo, seja este aspecto uma emoção que eu estou sentindo, seja este aspecto um princípio qualquer que está fazendo parte da minha vida neste momento. Esta questão do método, ela está muito mais vinculada ainda ao instrutor, isto é, a nós, enquanto instrutores, do que com o aluno. Por isso eu vou tomar aqui este método para trabalhar com vocês, já que eu, enquanto instrutor, estou aqui tentando ajudá-los a entender este aspecto da metodologia e prática de reintegração individual. Então, o que eu devo fazer enquanto instrutor e é o que vocês, enquanto alunos e futuros instrutores, devem passar a fazer? Não é nada muito complexo, é até mesmo algo como um desenvolvimento de um olhar poético, porém fundamentado em filosofia analítica da realidade. Então, vamos colocar, por exemplo, que eu estou numa praça ou mesmo na praia. Vamos colocar na praia, que é mais fácil. Ou na praça, para quem mora em São Paulo, fica mais fácil imaginar-se no Parque do Ibirapuera. Quem mora no Rio de Janeiro, imaginar-se na praia de Ipanema. Então, nós estamos ali e estamos observando, percebendo a realidade. Mas percebendo de uma forma profunda, percebendo como que essa realidade ela chega até nós. Como que essa realidade chega até mim. Como que o som do ambiente no qual eu estou está se direcionando aos meus ouvidos. Como que os objetos que estão passando pelo horizonte do meu campo de visão estão chegando até meus olhos. Como que todos esses elementos, a sensação tátil do vento, do ar, do calor, do sol, da brisa, de uma folha que cai na minha pele, tudo isso está chegando, então, no meu campo perceptivo interno. E a relação disto, do espaço no qual nós estamos, com a relação do tempo. O momento em que tudo isso está ocorrendo. Observar tudo isto é pratyaksha. E é o início do estado meditativo. Se nós conseguirmos exercitar isto diariamente, por 15 minutos, nós estaremos desenvolvendo a nossa consciência meditativa. Passando por isto, nós começaremos então a perceber que dentro dessa questão transitória da realidade que nós estamos observando e percebendo, há uma permanência, há algo que permanece, que é a consciência. E esta consciência que permanece, ela está agindo. Ela está agindo na observação, na percepção desta realidade que está ocorrendo. E este ato de perceber, de observar com a consciência o que está ocorrendo, é o princípio de Karma Yoga, que ocorre no plano da consciência. E à medida que nós conseguimos desenvolver esta ação da consciência, que aqui no caso está sendo a ação da minha consciência observar o que está ocorrendo naquele momento em que eu observo a realidade, tanto no aspecto externo quanto no aspecto interno, será o processo pelo qual eu poderei chegar ao estado de Samadhi, ou estado no qual eu conseguirei me absorver em consciência no Supremo. Dessa forma, nós vamos começar a perceber que a vida ela está totalmente integrada. Aquela folha que cai, aquela onda que quebra, a pessoa que passa na minha frente, um pássaro que voou no espaço a alguns metros de mim, os sons que estão sendo ecoados ao meu redor, tudo isto faz parte, tudo isso está integrado na nossa vida. Portanto, à medida que eu começo a perceber esta grande dádiva divina que é a própria vida, e eu começo a perceber que a minha presença nesse campo de realidade que está se manifestando e chegando até a mim através dos sentidos, ela tem uma relação profunda com o meu estado de ser, com o meu estado de presença, com o meu estado de consciência espiritual. Se eu estou tranquilo, sereno, contemplativo, porém consciente e analítico, eu verei a grande dádiva do milagre da vida. E para nós, como instrutores, nós temos que exercitar isto, porque isso vai trazer um grande diferencial, uma grande competência para o instrutor. A nossa percepção da realidade não vai ser uma percepção superficial, efêmera, frágil. Vai ser uma percepção mais profunda e que poderá ajudar o aluno que está no seu desenvolvimento ali para satisfazer uma necessidade de bem-estar, aquele que está querendo recuperar a sua saúde, aquele que está buscando conhecimento e aquele que está desenvolvendo sua consciência espiritual. Então nós teremos dessa forma condições, competências, habilidades e até mesmo uma postura, um comportamento, uma atitude capaz de ajudar estas quatro personalidades ou esses quatro padrões, modelos de pessoas que buscarão a nossa aula de yoga. E teremos condições de ajudá-las, teremos condições de beneficiá-las através da instrução. E dentro desse processo então analítico de observar a realidade e de se perceber nesta realidade ao mesmo tempo com a consciência que vai se desenvolvendo no campo transcendente, de se perceber também como um ente transcendental, vai nos capacitar a nos tornarmos pessoas muito melhores, num desenvolvimento contínuo, diário, de melhorarmos enquanto seres humanos, de melhorarmos enquanto as nossas propensões a fazer o bem. Este é o modelo, este é o método para que nós possamos realmente mudar o nosso mundo. E mudando o nosso mundo, nós mudamos ao redor, mudamos as pessoas que estarão mais próximas de nós e, no papel de um instrutor, as pessoas que mais estarão próximas de nós nessa expectativa são os alunos. Então, observe a importância de nós termos esta prática. A importância de nós estarmos preparados para darmos o melhor da nossa experiência para os alunos. E é justamente isso. Então, não é um método complexo, é um método prático. É um método analítico de se autoanalisar na nossa vida em momentos assim variados. Você pode estar no aeroporto, você pode estar caminhando, você pode estar numa sala de aula, você pode estar na família, no momento do jantar, você ter ali um momento que você vai perceber, você vai captar toda aquela realidade que está se apresentando para você. E chegará no momento em que nós poderemos perceber que esta realidade toda ela está integrada e que o fundamento desta realidade que está sendo filtrada pela minha individualidade, pela minha personalidade, pelo meu eu, ela está fundamentada num princípio muito maior que é Deus, que é Ishvara, que é o Ser Supremo, o Absoluto. Então isto é algo que faz parte do processo para a formação de um instrutor de yoga, metodologia e prática de reintegração individual. À medida que nós conseguimos desenvolver esta reintegração individual, nós vamos conseguir perceber a necessidade do aluno e ajudá-lo também nesta reintegração individual. Aí podemos também entender que este método analítico, ele deve estar integrado na prática individual, principalmente no momento em que você estiver fazendo a sua prática individual, sozinho, observar, desenvolver esta observação analítica de sua consciência.